seu jeito que eu topo te acompanhar. Coração apaixonado, dança do jeito que a banda tocar. Parece que eu tô flutuando, se eu empolgar, me desculpa. Me puxa de volta com o jeito que dessa altura, se eu cair, machucar. Nós dois tá bom demais, que chega dá medo. Eu já amo você, mas se achar que ainda é cedo, eu vou no seu tempo, que seja em segredo. De sexta a domingo, pra mim tá perfeito. Não precisa mudar o status, deixa do jeito que tá. Se eu já tenho você do meu lado, tá lindo, pra que complicar? Nós dois tá bom demais, que chega dá medo. Eu já amo você, mas se achar que ainda é cedo, eu vou no seu tempo, que seja em segredo. De sexta a domingo, pra mim tá perfeito. Não precisa mudar o status, deixa do jeito que tá. Se eu já tenho você do meu lado, tá lindo, pra que complicar? Eu vou no seu tempo, que seja em segredo. De sexta a domingo, pra mim tá perfeito. Não precisa mudar o status, deixa do jeito que tá. Se eu já tenho você do meu lado, tá lindo, pra que complicar?